de amor tão bonito. Ah, eu não pensei que tudo fosse acabar assim. Só agora acredito, eu me machuquei. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito. Ah, eu não pensei que tudo fosse acabar assim. Só agora acredito, eu me machuquei. De brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho. O sonho acabou. Chega de tantas mentiras. Chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras.